encontrar a pureza do louvor, onde eu possa te adorar. Ter a intimidade de um adorador, de tocar e ver curada uma dor. Meu louvor vai libertar os corações, vai abrir as portas da prisão. Quem estava triste vai glorificar, quem está baixo do chão vai se levantar. O surdo vai ouvir e vai profetizar, o coxo paralítico vão saltar. Terra.